voadora também, ficou 2-0, posição 4 para a coordenação da Cajú. Autorizada Aracaju, nível 190, conforme a rota do plano, decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle de Salvador, opera em 1935, acione o 5132, cotejo. 190, Puca, Aracaju, curva esquerda, golpe de meia, 37035, 5132, 3532. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 04. Está pronto para o posicionamento, 3580. Autorizado, seu Mitax. Autorizado, seu Mitax. Via Índia e Alfa, me chamem para o ponto de espera. Via Alfa, fala uma coisa para o outro, 3520. autorizado a linha aí decolar 10, vento 080 graus, meia dúzia nós. Decolou 012, controle de sinal 35, bom voo. Sinal 35, obrigado e um bom dia. Bom dia, Alta 35, 2-0. 35, 2-0, bom dia, contato radar, suba nível 190. Nível 190, dá presente, pode voar direto a Aracaju? Muito obrigado. Muito obrigado. Salvador, bom dia, gol 18197, formação ECO, por gentileza 380 Guarulhos. Está autorizado 360 para Guarulhos, negativo 380 via Alpe Zulu 20. Decola da 10, a curva é à direita, saída Arbor Elefa. O controle Salvador opera em 19.35. Aciona 5146, Coteja. Meia, autorizado 360, Alpe Zulu 20. Decola da 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa. 19.35, 4146. No transponder, gol 18197. Apenas confirmando a aerovia, Pesulo 21. O gol no 817, confirme o gate que encontra-se, é o 05. Afirmo. E confirmando a Pesulo 21, gate 05, gol no 817. Quando pronto, chame para o pushback e estacionamento. Chamaremos, trato. 3520, pode voar nível final 150? Autorizado. 150, autorizado. 3520, Centro Recife, solicito seu voo em Jamu e após Aracaju, está presente. É, pode confirmar para onde? Jamu e após Aracaju, para o 095. Jamu, Aracaju. Cinco dois zero, chame Recife, 12545. Desça para 2000 na Prodiduna, reporte localizador com 1012. 2000, número da localizador com 1012, 271. Jet Whisky, Julieta Paz. Confirme. Whisky, Julieta Paz, solicitação de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1. Qual seria a posição do Pátio 1? Posição 01. Autorizado início de reboque, Whisky, Juliette, Sapá, até a saída do Pátio 3. Me chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Posição, Areia vai ingressar o Pátio 1. Puxa, pega acionamento, gol no 8 ou no...